Salve, salve, queridos ouvintes da Podosfera! Hoje iniciamos um novo projeto, uma união de forças. O Laboratório 63, o seu mais novo programa de ficção científica. Eu sou o Marcelo Vargas e eu quero mais é que se foda a porra da quarta diretriz. Aqui é o Felipe Evelino e o Robocop sai na rua pra matar um leão por dia, irmão. Eu sou o Arthur e o Robocop é o Capitão Nascimento do futuro, gente. É isso aí, eu sou o Bruno Targaryen do TronoCast e só tenho uma coisa a dizer. Se o exército da Khaleesi fosse composto de Robocops, meu irmão, tava tudo resolvido. Na verdade, era composto por escravos castrados. Mas é isso aí, galera. Nós estamos aqui para aproveitar um novo remake. Um remake aí do nosso clássico Robocop. Muito esperado, principalmente por nós brasileiros, que estamos esperando aí a direção do nosso querido José Padilha, diretor do Tropa de Elite. E para começar com chave de ouro, né, as vésperas da estreia do filme, nós vamos comentar aqui, conversar um pouco sobre o clássico que foi o Robocop de 1987, o primeiro filme. Só vamos falar do filme, do primeiro filme, nem não vamos falar das sequências, nem dos derivados como desenho animado, quadrinho, porque é uma merda. Assistam apenas o primeiro filme e tá tudo bem. Então eu vou pedir ajuda aqui do nosso querido amigo Bruno e pedir, Bruno, dê-nos agora a sinopse do filme Robocop de 1987. É pra já. Galera, Robocop conta a história de Alex Murphy, que é um policial, né, que atuava lá nas ruas de Detroit, uma cidade bastante decadente. Após uma perseguição aos suspeitos de um roubo a banco, o Murphy é brutalmente assassinado. Pra não dizer trucidado, né? Porque ele chega numa velha usina lá, um local que tinha uma quadrilha escondida e tal. Daí ele tem a mão direita estourada. E logo depois o braço direito arrancado por tiros de escopeta. Aí o peito dele também foi fuzilado. E ainda vivo, ele leva um tiro certeiro no crânio. Dando assim o fim ao Murphy, né? Pela quadrilha lá do maníaco, que, se não me engano, era o Clarence Bodica. Dado oficialmente como morto, o Murphy é transformado pela OCP, que significa Omni Produtos de Consumo, uma poderosa multinacional instalada em Detroit. Então, já num modelo mais moderno, né, e poderoso de ciborgue e tal, para combater o crime, batizado de Robocop, o Murphy ganha uma nova vida. Então ele é dotado da mais alta tecnologia daquele tempo, né, e poder de fogo. Ele assume um papel de defensor da lei e da ordem nas ruas de Detroit, né, e assim, Detroit foi um cenário que eles construíram assim, de uma maneira bem destruída pelo crime, pela corrupção. Então você imagina que ele vai combater o crime nessas ruas. Mas o Robocop acaba sendo atormentado pelas lembranças do Alex Murphy, que era a sua verdadeira identidade. A partir daí tem início, então, uma caçada sem tréguas aos seus agressores. A vingança torna-se sua principal diretriz. Primeiro, qual é a lembrança que vocês têm do Robocop? Esse é um filme que passou na nossa infância, né? Apesar de... passava na sessão na temperatura máxima, que era domingo à tarde... Gente morrendo, explodindo cabeça, sangue jorrando. E acho que a censura não funcionava muito bem naquela época, né? A classificação dos filmes. Não, cara, censura era muito mais legal, cara. A censura deixava as coisas legais passarem. Então, o que vocês têm a comentar aí? Cara, a cena que eu mais lembro é do cara no ácido explodindo no carro. Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi na Record, cara. Aí quando eu vi essa cena, eu... Caralho, deixa eu passar agora. Não, e pior que ele sai deformadaço, né? Ele sai quase derretendo o bagulho. Cara, né? Eu tenho lembranças também, assim, mas o que mais me chama atenção no Robocop é aquele robô, o primeiro protótipo que a OCP apresenta pra patrulhar as ruas, que é o R209. E... mas em especial uma cena que ele cai e ele não consegue levantar e ele quase chora como um bebê. Aquilo ficou na minha lembrança pra sempre. Bom, então, só pra aqui dar, entrar mais um pouco aqui no profundo da história do filme, vocês lembram o porquê daquele robô, né? Do porquê desse projeto do robô e do Robocop. Ah, manda bala. Não? Tá, beleza. Então, é porque eu vi o filme recentemente, então... Eu também, pô, mas eu quero saber o que você acha. Não, eu queria só relembrar com vocês, né, que eu acho que até uma temática que tá bem em voga, né, que é sobre um projeto de cidade, né, que na verdade o objetivo, não sei se vocês lembram, o objetivo da OCP, a OCP foi contratada com o objetivo de limpar as ruas de Detroit do crime. Exatamente. Limpar a Detroit inteira pra quê? Pra que Detroit fosse demolida e fosse construída outra cidade em cima, que seria a Delta City. Isso aí. É, pra isso eles precisavam do policial que não dormia. Exatamente. É, e eu acho até que uma palavra importante ressaltar nesse momento é higienização, né? Eles queriam limpar de fato Detroit. Mas, e ia desde a coisa do crime, mas como tangenciava muito a corrupção, significava que tu tinha que limpar todas as esferas da cidade. É, do motorista de ônibus ao carteiro, quer dizer, você tinha ali grandes grupos criminosos dominando o cenário, e de fato eles contratam uma consultoria para meio que, ó, o que a gente precisa fazer? Aí a consultoria, malandramente, puxa a sardinha pra brasa dela e diz, olha, a gente pode te prestar esse serviço e vamos limpar Detroit. E é bem por aí. É, até porque o grande fato da corrupção, você vê até que eles não estavam interessados em limpar completamente do crime, porque a grande gangue, né, que foi aquela que matou o Murphy, inclusive eles eram capangas de um dos grandes cabeças da OCP, né? Pra variar, né? Ô, cara, porra, o que mais me deixou patento no filme, na época que eu vi, eu acho que é quando ele é apresentado, acho que é numa academia de polícia, com vários policiais, aí tipo, eles colocam tipo, aquelas plaquinhas para ele atirando, sabe? É tipo, ele quebra tudo, ele atira tudo, aí, tipo, todo mundo olha com uma cara assim, caraca, o que é isso, sabe? Esse cara é um monstro! Esse cara vai tipo, acabar com tudo, vai destruir tudo, sem deixar nada por perto, sabe? Acho que foi muito... Acho que na época foi muito legal que ver tipo, um ciborgue, sabe? Um robô. Foi muito maneiro pra época. Pra mim, porque isso é o que mais focaliza na minha mente até hoje. É, eu achei interessante que quando era moleque, né? Pra mim era só um filme de um cara que ia matando todo mundo até acabar o filme, né? Pra mim eu não via isso. Mas aí agora, por tipo, aí. A gente vê agora, a gente pega toda aquela crítica política que o filme tem, fala da privatização, né? Porque eles estão privatizando a polícia, o que acontece, como a falta de humanização no setor público de policiamento, né? Isso é tudo isso que tá no filme. E ninguém percebe isso. Pelo menos eu não percebia quando eu era criança. Ah, mas é porque também a gente ficava preocupado. Tipo, era tanto tiro, tanta gente morrendo, era tanto robô aqui, sabe? Eu não tenho nem como parar pra pensar nisso. Eu nunca parei pra pensar nisso na época, pelo menos. Eu acho que pra uma criança, até as sequências acabam ficando mais emocionantes, né? Que o Robocop voa, tem aquele carro com a porta que abre pra cima, muito doido. Mas aí, o primeiro filme, ele tem uma crítica muito mais forte. Justamente essa questão que eu tô falando do projeto de cidade, né? Imagine só, essa porra que o Rio de Janeiro tá desabando, né? O medo que todo mundo passa, né? O desespero de que o crime tome conta de tudo, né? Imagine que isso realmente acontecesse. Será que não ia vir uma galera, tipo, vamos limpar essa porra, passar o rodo em geral e construir outra cidade. Isso já acontece, isso, exatamente. Né? É exatamente o que acontece. É só tu liga a TV... Já acontece aqui. Só não é com o Robocop. Só não é com o ciborgue atirando todo mundo. Tu liga a TV, mas... todo mundo fala a mesma acontece coisa. Todo jornalista aí, essa imprensa marrom aí de direito, fala a mesma coisa todo dia. É, porque é verdade mesmo, cara. É botar o terror na cabeça de todo com mundo. Com certeza. Né? No filme, Detroit é uma cidade que vive no terror. E quando o Robocop chega, parece que os ânimos de todos os moradores dos homens de bem, né? Cresce e eles ficam com novas esperanças. A gente vê isso numa operação do BOPE aí. Acontece tudo isso no Facebook. O pessoal, a nova esperança. Agora tá certo. Vamos queimar todo mundo, foda-se. Mas então, uma das coisas que me chama muita atenção depois de, obviamente, anos, né, sem ver o filme e vendo agora com um olhar mais crítico, como vocês colocaram. Cara, Robocop tem uma série de referências que estão presentes no filme inteiro. Eu diria que o filme é uma grande obra de arte. É lógico que ele tem um teor de violência que é, vamos combinar, que é muito bom, né? Pra quem gosta, é um prato feito, né? Logo numa das primeiras cenas, não sei se vocês lembram lá, que eles vão apresentar justamente esse protótipo que eu falei, que era pra pacificar, e aí o uso das palavras de novo, era pra pacificar as ruas e tal. Uma palavra que a gente vem escutando, né, bastante aí desde o ano passado. Esse robô, cara, ele dá uma pane na demonstração e ele estraçalha o maluco atirando. Não sei se vocês lembram, quando o cara morre, vira o grande CEO lá da OCP pro outro e fala assim: pô, cara, você tá maluco? Olha o que aconteceu. Ele virou e falou assim: ah, não, isso foi... Tipo, ele fala algo nesse sentido, né? Ah, não, foi só um deslize, você me desculpa. E aí, quando você vê que o cara vai retrucar ele, vai falar assim, porra, ele vai dizer que o cara morreu ali, né? Ele vira e diz assim: um deslize? Isso vai me custar mais de 50 milhões de dólares, cara. Exatamente. Porra, é sensacional, é sensacional, cara. Agora, uma das coisas que eu observei é que um desses grandes caras da OCP chama McNamara. Eu não sei se esse nome diz alguma coisa pra vocês, mas McNamara foi um grande sujeito que, na época de um governo americano, ministro de defesa. Né? Exatamente. Ainda no Vietnã, ele ainda estava no governo e ele estava no ministério... Era o quê? Ele era o ministro de defesa ou ele estava no Pentágono, alguma coisa assim. O cara tava relacionado à segurança. Então, olha só que puta referência o filme coloca pra gente. A gente nem... Eu acho que o nome dele é citado pouquíssimas vezes. E quando você vê, aquele cara ali cumpre um papel-chave no filme, né? É, mas isso aí pra gente é até meio difícil de reparar, né? Você reparou aí porque você é um cara intelectual, tem esse conhecimento. Ok, agora... Olha, eu sou partidário da campanha Diga Não ao Bullying, que passa no Cartoon Network. tá, beleza. Alguma observação aí sobre os detalhes do filme? Certo que tem no filme tem aqueles clichês, né? Que o filho dele gostava que ele ficasse girando a arma. Não, mas isso eu acho que isso é mais uma referência aos filmes de Velho Oeste. Exatamente. Né? John Wayne, ele fazia. É, isso é uma referência. Ele é legal. Fala isso pra, né, parceira dele. É verdade. E falando na parceira dele, aquela mulher, cara, como é que raios que ela reconheceu ele? Se só ela conseguia ver a porra da boca dele. Isso me fica na minha cabeça até agora. Ah, cara, tem que ter aquele drama, sabe? Como, ah, eu sei que é ele, sabe? Esperar só pra tentar, tipo, diminuir um pouco o sangue e, tipo, as explosões que foram feitas durante o filme inteiro. Tem um... Eles tentaram dar um pouco de aliviada aí. É, mas depois ela vê o rosto dele, né? Ela tem... Não, mas ela acho não, que é bem mais na frente. Não, é quase no fim do filme já. É quase no fim do filme. Não sei vocês, mas eu também acho que ela tem uma queda por ele, séria, né? E aí, de repente, isso tá justificado. A mulher tava muito afim do cara. É, você acha que o quê? Que ela se interessou por ele naquele momento em que eles estavam interagindo lá... Eu acho que sim, assim, logo no início do filme, não sei se você viu essa cena, se logo assim que ela aparece, ela tá, um cara resiste à prisão dentro da própria delegacia e tal, daí ela vai dar uma surra no maluco, bate no maluco várias vezes, e o Murphy fica admirado com ela, assim, aí ele elogia ela e o chefe dele vira e fala: ó, a partir de hoje essa é a sua nova parceira. Então eles têm um diálogo muito interessante ali, ela demonstra ser uma oficial... sempre pronta pro trabalho, e ele é um cara, a princípio, pra mim, ele é aquele policial quadradão, cidadão mediano, que aliás é outra coisa que os Estados Unidos sempre busca enfatizar, especialmente nesse cinema que era produzido finalzinho da década de 80 e tal, de aventura, o cidadão mediano. Nos Estados Unidos, o que faz diferença nas eleições é o cidadão mediano. Porque os extremos, eles são, por exemplo, muito pequenos. Você tem o cara de extrema direita, o de extrema esquerda, mas você tem uma grande massa de cidadão mediano. E aí, assim, o Murphy nada mais é que um cidadão mediano que vira uma super arma. Meu irmão, esse é o ideal americano. Nossos soldados, blá, blá, blá, sabe? E é isso aí. Então, eles se identificam muito no início. É, porque eu vejo isso. Você vê a interação dele com a política ao redor, tudo que está acontecendo, é zero. Na verdade, ele está procurando o assassino dele. Isso aí. E a gente vê que por trás as coisas, entendeu? Isso aí. Mas o que é basicamente para a maioria desses filmes americanos que tem normalmente explosão, um tiro para tudo quanto é lado... É, tipo, sempre tem tipo, no meio do filme algum contexto político, algo do tipo como a gente falou antes, mas só que basicamente o cara que tá matando todo mundo, ele tá pouco se lixando, sabe, pro que tá acontecendo. Ele quer encontrar um maluco e quer matar ele. É muito parecido com vários filmes que tem, tipo, americanos. Acho que é uma tendência a sempre eles fazerem isso. Eles gostam de dar essa sensação de... Ah, o cara está se vingando, ele está fazendo a justiça. Ah, entendi. Mas agora, uma coisa me veio na cabeça é o seguinte. A gente está o tempo todo falando que ele estava querendo se vingar. Mas não tem nada no filme que deixe explícito que ele quer vingança. Na verdade, o que aconteceu é que ele descobriu que tinha um homem que matou um policial chamado Murphy e ele foi atrás daquele caso que não foi resolvido. Mais tarde que ele foi descobrir que ele era o Murphy. Sim, sim. Na verdade, o filme todo, quando a gente leu aí até mesmo essa sinopse, fala que a vingança passa a ser a diretriz e tal, a verdade, eu discordo um pouco dessa sinopse. Eu acho que ela é equivocada nesse sentido, porque... É que foi a do Wikipedia. Com certeza. Com certeza. Mas eu discordo um pouco justamente por isso. Porque eu acho que o filme, ele se desenrola no conflito que existe entre o alter ego Murphy e a máquina Robocop, cara. Entendeu? Porque na medida em que a mente do cara começa a despertar e ele fala, putz, sou eu e eu sou humano, eu sou o quê, sei lá... esse conflito, e aí é bem já no campo, entrando no nosso tema principal da ficção científica, é um puta questionamento, quer dizer, até onde a mente, o cérebro humano é capaz de se compreender, né? Até onde ele pode ser escravizado, né? Se ele puder ser escravizado. Só lembrar que a gente tem o cara que faz o Murphy, né? É o Peter Whelan, não é isso? Isso. E a gente também falou na parceira. A parceira é vivida pela Nancy Allen, que fez a trilogia, inclusive. Uma coisa que tem tipo, muito interessante é que eu não sei se assim, é realmente verdade, mas já vi já vários sites já te falando sobre isso. Acho que é uns 4 ou 5 anos atrás que acho que o Peter Weller, ele ficou, acho que quase de metade de um dia para tentar vestir aquela armadura. E não era para ele andar tipo, daquela forma toda, meio que dança do robô, sabe? Não era para fazer aquela dança, só que tipo, ela foi tão mal feita para ele que tipo, ninguém pensou assim, o cara não vai conseguir se mexer com isso direito. Tipo, era... pra ele se mexer tipo, direito, igual como se fosse uma pessoa. Só que era tão ruim de se mexer que eles acabaram mudando. Ele teve aula, acho que com um mímico, alguma coisa assim. E ele começou a andar tipo, como se fosse tipo um robô mesmo. Porque tipo, inicialmente eles estavam querendo dar uma ideia de um ciborgue, mas com movimentos humanos. Só que acabou que... Dead or alive, you are coming with me. Tem aqui uma citação maneira que vale a pena, acho que a gente ressaltar. O Robocop conseguia exercer uma força de 200 kg em cada um dos dedos. O corpo dele seria revestido por um chassi de liga de titânio que resistiria a calibres fortes, entendeu? As suas execuções são de muitos tiros do calibre 50. Ele tem também explosivos. Nossa! Cara, olha isso, olha isso. Que estupidez! Lança granadas e lança mísseis que o causam dano e resiste a temperaturas de 3.000 graus Celsius e menos 80 graus Celsius. As partes pretas, ou seja, pescoço, mão e abdômen, eles eram revestidos com Kevlar e depois por liga de carbono. Mas mesmo assim, eles não são os pontos fracos do robô. O visor em seu capacete permitia gravação de vídeo em 30 frames por segundo, tinha visão telescópica e visão térmica. Na sua cabeça foram implantados chips que garantiam a mira computadorizada. No punho direito tinha um espeto retrátil que permite a ele fazer interface com computadores, podendo arquivar, mostrar informações, além de servir como arma branca, né? Tipo ponta de lança. Além disso, o Robocop tem uma arma de fogo, a Auto 9, que usa munição 9mm com cadência de 60 tiros por minuto. Essencialmente uma Beretta 93R modificada. A arma foi acoplada à parte interna da sua coxa direita através de uma abertura acionada automaticamente. Ela saía, ele pegava e disparava. O que eu acho que, na linguagem do cinema, o som mais característico de tiro que já houve, cara, até hoje. Cara, e você acredita que um homem e um cara com essa porra toda comia papinha de neném, cara? Não é, cara? Essa maneira que a arma era guardada, isso aí tá... É muito icônico, né? É icônico, tá impresso na nossa memória. Quem nunca imitou a andadinha do Robocop fazendo e barulho? E tu lembra que tinha? De um robô. Você já reparou que no pé dele tinha um pistão? É. Não, tá, mas eu acho que, tipo, aquela arma que tá na coxa, eu não sei, eu posso estar meio que extrapolando e ou superestimando, né? Mas pra mim, me dá uma sensação muito de faroeste, sabe? A do lado, a... Dois caras, um de frente pro outro, ele tira a arma do nada da coxa e atira, sabe? É, tipo, acho que me dá uma sensação muito meio de faroeste. Sim, quando, com certeza, eu acho que tem aí, mas ele tira a arma e já atira do nada. Uma das cenas mais chocantes do filme é realmente quando ele tira a máscara, né, cara? Tu vê, se deve ter sido foda colocar aquela armadura, fazer aquela maquiagem também. Você repara a pele dele, que parece que é grampeada. É, muito... Um capacete, assim. Eu sempre me incomodava quando era moleque. É, isso era meio agoniante, né? Tu olhava assim, meio nervoso. Caraca. Do cacete mesmo. Bom, então a OCP foi... Tramou aquilo tudo, criou o Robocop e embutiu no software dele as chamadas quatro diretrizes, né? A primeira diretriz diz... Servir a população. A segunda diz... Proteger os inocentes. A terceira, cumprir a lei. Até aí, beleza, tudo bem. É o que o policial realmente tem que fazer. Agora, a OCP, ela não foi nada boba, né? Ela pensou assim, porra, vamos botar uma quarta diretriz aqui, que se der merda, a gente tá protegido, né? A quarta diretriz que diz, que era confidencial, né? Robocop só soube dela no momento em que ele estava prestes a violar a quarta diretriz, que impediu o Robocop de atacar qualquer executivo da OCP. Quero fazer um paralelo com a realidade. E aí, vocês não acham que a nossa força policial, ela tem uma espécie de quarta diretriz aí? Ela é meio que proibida de se opor aos seus superiores? Claro que é militar, regime militar, podem recusar a ordem. Não, cara, tipo assim, acho que não necessariamente o regime militar, tipo assim, não querendo já ser escroto demais, mas pra mim não seria uma quarta diretriz na realidade. Eu te colocaria essa quarta diretriz aí como a primeira diretriz na realidade. Porque inicialmente a polícia ela não foi feita para dar segurança para a população. Inicialmente a polícia, tudo que se aproximava com a polícia, foi feito para não deixar a população ir contra o Estado ou quem comandava na época, reis e coisas do tipo. Não necessariamente para a polícia de hoje, mas tudo que se aproximou com uma política, sabe? Eu acho que não vem com uma quarta diretriz. Acho que já veio já Já logo o primeiro que é manter a ordem, né? Tu tá aqui pra meter porrada neles pra ninguém me sacanear. Aí depois, quando... Aí depois, quando as coisas foram mudando, parece que ela começou a ter um pouco de servir a população, de combater o crime, dessas coisas. Mas eu acho que, tipo, inicialmente, eu vou te colocar essa tua quarta diretriz aí, Marcelo, como a primeira. A polícia, né? Pelo menos eu vou falar pela polícia do Rio de Janeiro, né? Se você olhar no brasão dela, tem o cano de açúcar e tem aqui um ramo de algodão. A polícia, ela foi feita para defender plantação de cana e de algodão. Era feita para isso. Aí, né, depois a gente fala, pô, a gente podia usar esses caras pra defender mais coisas, né? Ficar defendendo nossas terras. Tipo, já foi feito pelos motivos errados. Como a polícia, que tem essa tradição, vai estar preparada pra cuidar das pessoas, entendeu? E isso ainda vai de encontro, sem falar, falando de ditadura, que foi um... Em 88, quando eles foram pro Rio, quando refizeram a Constituição, não mudaram a porra da polícia. Até bombeiro tem porte de arma nessa porra. Como é que vai defender alguma coisa? Ninguém ali nas ruas de Detroit, população, os conhecidos tudo lá, ninguém ali fazia ideia do que estava acontecendo dentro da OCP, né? Isso é fato. Pô, e você não acha... Quer dizer, eu tenho certeza, e concluir, se tem certeza também, que as grandes corporações, né, tem coisa pra caramba que rola ali atrás, eles mandam muito mais na nossa força policial do que a gente imaginaria que eles mandassem, né? O neoliberalismo do que o filme mostra, né? Privatização de tudo. As corporações regendo o social. Pelo menos no filme mostra que tem um lado neoliberal, né? A nossa realidade aqui é pior ainda, né? Porque não era pra ter, porque de acordo com a lei é uma força do Estado, e mesmo assim acontece, né? É porque vai de encontro ao projeto de cidade, né? O que acontece no filme acontece aqui. A gente segue um projeto de cidade. Ainda mais... Exatamente. Tu pode falar, lembrando o fato do projeto de cidade, a gente pode refletir o projeto de cidade para a Copa do Mundo. O que estão tirando de pessoal de próximo da... de próximo do... Maracanã e te colocando lá pra casa do cacete, sabe? Esse é o projeto de cidade, sabe? Pobre sai daqui, não quero pobre aqui. Eu quero só o que eu vou mudar, eu quero tudo aqui bonitinho, não quero gente feia, não quero gente pobre aqui dentro. É de mais ou menos o que acontece aqui, só que a gente não vê muito como é a OCP, que é um cara que atira em tudo, sabe? É só um aviso que o pessoal vaza. E demora meses pra, tipo, receber a casa, tipo, é nesse estilo. No começo do filme, né, naquela reunião que eles vão decidir, na primeira grande reunião dentro da OCP, dos cabeças da OCP, eles mostram uma maquete da Delta City. Uhum. Como vai ser a Delta City, né? Agora eu fico pensando na cabeça, será que lá no escritório do Batista ou do Barata não tem uma maquete dessa, cara? Deve ter. É. Não ter, só do ter. Barata. Não só do Barata. É. Cara, eu vou me assustar muito, né? Pessoal, eu não me surpreenderia não, hein? Cara... Eu não quero imaginar. Aliás, isso, cara, tem um comercial, assim, formidável, premiado... Que trata desse tema, mais ou menos. É como se os grandes poderosos do mundo estão reunidos ao redor de uma mesa enorme, e ali tem várias paradas, tipo, florestas, não sei o que e tal, e eles vão jogando como se fosse war. Aí tem todos eles estão fumando, bebendo e tal, é como se os grandes poderosos do mundo jogassem war com todos nós, sabe? Então, assim, na verdade, eu acho que faz parte, é do nosso sistema mesmo. E é por isso que eu achei que, no final das contas, Robocop é uma grande obra de arte, porque faz uma comparação constante com aquilo que a gente vê se consolidar ao longo dos anos. Acho que todos os filmes do Paul Verhoeven, ele faz uma caricatura do que a gente vive, né? Tropas Estelares é a caricatura isso. Do gesto. Isso aí, falou tudo. O Shogun é uma caricatura do show business, né? costuma extrapolar a realidade nos filmes dele, né, pra fazer a crítica dele. Eu também acho que é bem por aí, né? O que eu acho mais legal, cara, é que a gente tá falando de um filme de 87, sabe? Não era vivo na época, sabe? Eu tô vivendo essa parada agora. Bom, desculpa, eu era vivo. Eu também era vivo. É, eu também. Eu também era vivo. Não, cara, mas o legal é que, tipo assim, é um filme que assim, já tem bastante tempo e, sabe, a gente tá vivendo as coisas e, assim, de uma maneira assustadoramente parecida. Mas olha, o... Tipo, é como se fosse aquele frase de a vida imitando a arte. É, sabe? Mas, o Arthur, é bem por aí mesmo. Quando tu vê um pouco sobre teoria da imagem e tal, você vai ver que tem muitos autores que jogam isso... É, na verdade, o cinema, ele é um grande instrumento cultural, né? Usado com maestria pelos Estados Unidos, isso aí é inegável. É... para justamente incutir na sociedade coisas que são pensadas em esferas que não são de fácil acesso para a sociedade. Por exemplo, quando a gente vê lá um Jurassic Park, que é data de quando? É o quê? 90 e alguma? 94, né? Eu acho, se eu não me engano. Então, eu acho, pô, tu pega o enredo de Jurassic Park, cara... Eu sei que eu vi, então era depois de... Tu pega o enredo de Jurassic Park, cara, e poucos anos depois tu tava falando na Dolly. Entendeu? Quer dizer, então assim, os filmes de ficção científica, e por isso eles são tão interessantes, eles misturam exatamente a coisa da ciência, o que seria mais ou menos aí um beabá científico, né? Com a coisa da fantasia, do ficcional. Então, por isso eles são tão chamativos. Mas o detalhe que esses teóricos da imagem chamam sempre atenção para é isso. É que são algumas possibilidades, são coisas que estão em curso de pesquisa, ou que são ideais, entendeu? Tem críticos que costumam separar a ficção científica em dois aspectos. Eu acho isso muito uma definição muito limitada, mas eu vou até fazer um comentário, porque eu acho que vai ser muito legal falar disso num próximo cast, num próximo tema. E divide em ficção científica não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, em ficção hard e a soft. Já. É, que dizem que a hard é aquela que é ficção por ficção, que é só imaginar ciência por ciência, explorar aspectos da ciência dentro da ciência, ciência nova. E a soft seria o impacto que a ciência dá causa na nossa realidade, na sociedade, né, no ser humano, entendeu? Para mim, esse segundo é o mais interessante. Porém, eu já vi várias obras que tem muita coisa bem hard e muita coisa bem soft, né? Como... Cara, mas eu acho meio difícil, assim, não querendo ficar filosofando demais. Como eu não tenho muito conhecimento de coisas, de teoria de cinema, de essas coisas assim. Mas eu acho meio difícil a gente ou qualquer outro crítico tentar definir o que ele considera como hard ou soft. É. O cara pode fazer um filme que ele dê uma ideia do impacto na sociedade, só que... é muito pouco perceptível, bem por dentro da ideia, só que de uma maneira bem fixa, mas que as pessoas dificilmente percebem. E pô, aí um cara vai falar que é hard e o outro não, mas seu filho não sei o que lá, sabe, é forte. Mas... sabe, eu acho que fica igual tipo aquela ideia de tentar dar uma definição, eu acho que sempre é bom o cara, tipo, deixar o cara falar. Foi ele que fez o filme. Mas eu acho o seguinte, o que acontece? Na verdade, ele vai tentar se ater ao main theme, sabe? Tipo, ao main theme, na verdade. Que é, tipo, o objeto principal daquele filme. Por mais que, vamos dizer, seja um filme soft, considerado soft, mas tenha uma parte hard no filme, ele vai ver o que prevalece, qual é o enfoque do filme e tal. Mas vamos lembrar que todo crítico de próprio cinema robô... é um cineasta frustrado, então... Não, é porque eu digo o seguinte, é porque o próprio Robocop, ele tem um miolo, assim, uma parte assim, que eu acho que eu diria que é bem hard, que ele para de falar no projeto de cidade e vai mostrar a construção do próprio Robocop, entendeu? como é que é a vida dele, o funcionamento dele, como é que o cérebro dele funciona. Não, isso daí é... Tudo isso. É totalmente errado. É, então, assim, isso no meio do filme miolo. Entendeu? É, então, eu acho que, por exemplo, esse não é um filme que eu posso separar. Ele é soft ou ele é hard, entendeu? Tem alguns outros autores que dão umas outras classificações, mas aí fica para um próximo programa. Dead or alive, you're coming with me. A gente fez um paralelo entre o Robocop, né, a polícia de Detroit, Robocop com a PM do Rio de Janeiro, né? A gente sabe muito bem que não foi à toa que o José Padilha foi escolhido para dirigir o Robocop, né? Porque ele dirigiu o Tropa de Elite, e o Tropa de Elite é exatamente a PM do Rio de Janeiro, né? É. O BOP, para ser mais específico. Então, por isso que tipo, eu tô falando, sabe? Se bobear, pode ser tipo uma continuação, sabe? Nascimento Mob, ah, é. Aí ele que vira o Robocop, sabe? O Robocop. Meu irmão. Tanto que o Wagner Moura é o Robocop, porque ele tem muito mais pra dar em termos. Virou Robocop. Não, tu sabe que o Wagner Moura foi convidado, né? Pra fazer uma ponta. É, ele foi. Sério? O cara tá, tá com a bola toda. É, ele ia fazer o parceiro do Murphy. Só que o... Vai chamar ele pra fazer uma ponta parece também? Parece que vai ser um homem agora. É, mas só que ele tava gravando o Serra Pelada. Vamos fazer aqui as nossas expectativas pro remake. Primeiro, observação. Censura 13 anos. E agora? E agora, José, né? Eu te pergunto, que filme é censurado hoje em dia com alguém com 13 anos de idade? Cara, mas se tu pegar, tipo, internet, o que mesmo com 13 anos já tá vendo já na internet, sabe? Robocop vai ser o mínimo da parada, sabe? Porra, é verdade. É a coisa mais leve que nego com 13 anos. O problema, sabe qual é o maior problema? O problema é se esse Robocop tiver uma arma de tiro de borracha e taser, ah. Porque aí, se ele soltar gás de pimenta, spray de pimenta, tiro de borracha, aí realmente foi inspirado no modelo Rio de Janeiro. A gente vai ter certeza em relação a... Não. Não, vai ter que ter, tipo, aquela também cena genial daquele vídeo do manifestante dando um chute na bomba que tá vindo ali, só um. Tem que ter, tipo, aquele tipo gol. Cara, mas é, se tiver, mas isso me preocupa. Aí, sabe, é um trilhão censura, de pontos. A censura, quer dizer, na verdade, a faixa etária, né, indicada, me preocupa porque você tem... Na série do Robocop, cara, tinha uma criança usando drogas, envolvida no tráfico de drogas, sabe? É, nego morre com ácido, nego é metralhado e fuzilado por robô que atira... .50, então realmente é complicado, eu acho complicado. É porque hoje em dia o espaço pra você mostrar coisas no cinema é menor porque virou uma mega indústria. Você não pode fazer nada que vai perder um público. É um público maior, são crianças. Também acho. Aí pra bilheteria isso é muito importante. Os produtores nunca vão deixar passar. Foi isso que pra mim matou vários filmes. Não, acho que também pra preocupação maior é que, exemplo, colocou o filme pra 18. Aí, tipo, dois meses depois, alguém já conseguiu pegar, tipo, a gravação, já tá rodando pela internet, um montão de gente, tipo, menos de 18 anos já tá vendo. Sabe? Talvez algumas vezes o pessoal pode pensar assim, não sei. É, eu acho que não é tanto por aí não, porque um amigo meu de 35 já tem uma cópia pirata. Então assim, eu acho que vai cara, mais nessa linha do Felipe mesmo. O público hoje é mais jovem, cara. E você, o cinema hoje, ele tá muito dependente, especialmente o cinema americano, ele tá muito dependente de efeito especial, sabe qual é? Tá muito dependente de armadura, tá muito dependente de... Como é que são? Eu sou uma máquina de matar, mas eu sou legal. Olha como a minha armadura preta tá na moda. Então, na boa, quem gosta disso é essa geração Pokémon. Vocês vão me desculpar aí, os treinadores, entendeu? Que passaram a vida desenhando os 150 e hoje já são mais de milhões, sei lá. É isso aí, é a criança que via Pokémon que tá querendo ver o Robocop hoje. Então eu também acho que é por aí, é venda. Então eu já começo fazendo esse paralelo. Robocop 1, uma obra de arte. Robocop Remake, um produto. É, eu fico imaginando também, né? Se não fosse assim pra criança, quem vai comprar o boneco depois? Porra! É o boneco, os jogos de videogame. Se bem que videogame velho, gente velha também compra, mas... Olha, cara, fizeram os bonecos do Django, do Quentin Tarantino, mas só com... Mas não, mas peraí, é um boneco ou é um action figure? É um boneco pra criança? Boneco, também é um boneco. Cara, fizeram boneco pra aquele filme do Johnny Depp. Rapada que eu já vi. Fizeram boneco pra aquele filme do Johnny Depp aí, que teve a pior bilheteria da história. Qual? Qual filme? Ele é um, sei lá, uma mistura de cowboy com pajé, que eu não sei dizer. Fizeram um boneco disso? Cavaleiro Solitário. Boneco. Caraca. Dessa parada aí, meu irmão. O Robocop ia vender igual água. Vocês lembram, vocês assistiram os trailers, né? Próximo filme, que, pô, eu, a impressão que eu tive, eu achei paradas muito maneiras, assim, do estilo dele. Tu vê que ele tá muito, o Robocop tá muito estilo Iron Man, né, cara, muito estilo Homem de Ferro, né, a movimentação dele, a correria, as coisas. Não, ele tá, pra mim, tão um genericão de tudo que a gente viu recentemente, da, né, um Homem de Ferro com tronco. Muito, ah, é verdade, pô, tudo preto. Na verdade, pra mim, ele tá parecendo assim. Um War Machine, só que meio pobre, né? Não deu pra comprar a luva e tal. E ele também não voa. Não, mas aquela luva lá tem uma estratégia, tu viu? Tem um motivo por que dela, por que ele não tem uma luva? É, cara, eu cheguei a ver, mas na tu boa. Viu? Tá, vai, comenta a luva aí que eu vou depois. Tu não gostou? Não, que ele tá com a mão... Ah, eu achei interessante. Que ele tá com ainda tá com a mão humana pra ele poder apertar a mão dos das pessoas na rua. Eu acho que faz sentido. Eu cara. Acho, desculpa, cara. Eu... Tipo, não, um golpe no publicitário. Que a ideia já do primeiro foi tentar dar o máximo de humanidade ao robô. Ao Robocop, no caso. Eu acho que assim, agora como já tem de maneiras mais fáceis de fazer o filme, eu acho que tipo, a maior parte dele é bem curva, ela tipo, é bem menos quadrada do que a outra, tipo aquela armadura, a mão. Eu acho que foi assim, pra tentar dar uma ideia mais humana a ele, não sei, posso estar, mas a minha sensação é essa. Não, você tem razão, porque a justificativa que eles dão, inclusive, né, você vê pela brevemente pelo que o trailer mostra, aliás, aí, Marcelo, eu já, quando o trailer é bom, e eu achei Robocop um trailer bom, eu desconfio da qualidade do filme, porque às vezes a dinâmica do trailer, ela quer fazer você assistir aquela parada, e quando você chega lá, o filme é lento, não é tão cheio de ação quanto parece. Eu espero me surpreender, porque Robocop, assim, o trailer foi bastante dinâmico e tal. E eles mostram que esse cara, pelo dano que ele tomou na explosão, porque esse aí agora ele não vai ser metralhado, não vai ter o braço arrancado, não é isso não. Ele explode o carro dele, ele perde lá a perna, perde parte de... Ele perde a perna, fica queimada, espinhando 60% do corpo, uma coisa assim. Mas não fica claro se o cérebro dele tá funcionando 100%. Me parece que sim. Me parece que ele tem um controle muito maior do que o Murphy teve. Exatamente. Entendeu? Então, sim, existe uma tendência aí a querer humanizar o Robocop. Ah, o fato dele ter uma mãozinha de fora. Agora, eu acho ruim. Eu não gosto muito da ideia. Não, tipo assim, não sei. Sei lá. Assim, não sei. Tipo, eu não gosto de ficar tendo, tipo assim, muita... expectativa nem negativa, nem positiva, porque senão eu tenho tipo, aquela sensação, ah, o filme vai ser muito ruim, aí, tipo, o filme não é tão ruim, aí tipo, pra mim foi tipo, ah, o filme é muito bom, porque tipo, eu tava pensando muito ruim, ou tipo, o inverso, eu pensava que tipo, o filme vai ser muito bom, e eu ir não achar o que era, pô, o filme é ruim demais, então eu tento ter uma tipo, neutralidade pra eu conseguir perceber o filme. Eu não sei como que eles vão tentar te colocar tipo, o drama da história dele, de mulher, de qualquer coisa do tipo. Talvez essa ideia de humanizar ele possa ser para talvez tentar colocar o filme com mais drama, dar um drama maior no filme. Não sei. É uma sensação que eu tenho do filme. É, parece que essa é a tendência mesmo, até porque o Padilha já deu uma declaração de que o drama do Robocop dele vai ser o drama inverso. Na verdade, é um homem que está sendo dominado pela máquina. E não uma máquina que um homem está dentro e está querendo sair, isso, né? É isso. E talvez seja uma abordagem interessante, né? É, na minha cabeça, eu imagino, então, que a história, por exemplo, se chegar a ter aquele final que tem de que ele mata o vice-presidente da OCP e tal... Só que ali naquele momento que ele mata o vice-presidente, ele já se tornou humano de novo. Então nesse do Padilha parece, digamos assim, que ele tá lutando para não se tornar máquina. Aí no último suspiro dele, enquanto humano, ele tem esse desfecho da história. Mas além desse aspecto da mão dele, eu não sei se vocês repararam uma coisa, né? Toda hora ele aparece sem a máscara. Então eu acho que vai ser muito comum no filme ele aparecer sem a máscara. Ao contrário do no outro filme, que é só no final que ele vai tirar. Até porque tinha que desparafusar a parada toda. É uma merda. Com aquela roupa era horrorosa. Não, tipo assim, a única coisa que me incomoda é ficar mostrando o rosto toda hora, a mão toda hora, que tipo, o cara teve 80% do corpo queimado, sabe? Ah, ele virou um ciborgue, daí fizeram o quê com a pele do maluco? A pele do cara se reconstruiu do nada? Isso foi um pouco, isso me dá um pouco de incômodo. Cara, nem o Spawn, soldado do inferno, conseguiu ficar sem a queimadura. É verdade. Mas, assim, isso me dá um certo incômodo, como eu tinha já no primeiro Robocop, eu já tinha esse incômodo. De, pô, a boca do cara tá, tipo, aparecendo de boa, sabe? Como que a boca do cara foi reconstruída assim do nada? Desde o início do filme, tipo, eu tinha esse incômodo. E eu tenho certeza que agora vai ser pior o incômodo. Vai ser maior ainda. É, você vai ter que ter uma suspensão de descrença maior, né? Porque você vê também tem cenas mais fortes com a família dele. Parece até que a mulher dele vai ter um caso com outro cara. Acho que tem uma hora que ele encontra o filho, né? Abraço pro filho. É, encontra o filho. E no primeiro filme não teve isso. Não. A única parte da família dele foi uma cena só, que ele entrou na casa, teve umas lembranças e mais nada. Né? A família dele só vai aparecer nos outros. Você vê que o enfoque... Que, aliás, você... O enfoque é outro mesmo. Que... É, mas isso daí, tipo, eu acho muito legal. Como já teve um filme, primeiro, que foi em 1987, que deu um enfoque, eu acho que, tipo assim, essa tipo, ideia do Robocop, ela é muito grande, porque a gente pega esse drama pessoal do cara, a gente coloca no contexto político, então é muita coisa pra tu colocar no filme. Então, tipo assim, assim, você colocar um drama maior no novo filme, você te colocar um remake de uma maneira diferente, acho que é muito interessante, porque, pra mim, se fosse uma coisa idêntica ao outro Robocop, tipo, eu ia pensar assim, pô, eu vim aqui no cinema pra ver, tipo, o primeiro Robocop com melhores efeitos, sabe? Ah, vou embora. Daí, tipo assim, réplica. É, basicamente que é a indústria do remake tá fazendo, né? O mesmo filme, todos efeitos, que perde o interesse de todo mundo. Inclusive o Robocop já estreou nos Estados Unidos e tá tendo pouca bilheteria lá. Mas de qualquer forma, eu acredito que as minhas expectativas pra bilheteria desse filme não são as melhores também, não. Porque eu acho que tem muita coisa que... O primeiro, especialmente, ele marcou muito, sabe? Eu acho que dificilmente esse assim, deve... eu acho, cara, tem muita apelação pra quem viu. Não sei, tipo, eu posso estar muito enganado, mas, pô, se tu chegar e te colocar pra uma criança de... os seus 15 anos, caraca, vai ter Robocop, maluco! Ele vai falar, quem é Robocop? Mas, tipo assim, eu acho que chama mais atenção pra quem viu o primeiro gostou bastante do filme, viu os outros e, assim, quando viu, tipo, aparecendo, tipo, Robocop, ficou assim, meu Deus, Robocop, eu tenho que ver esse filme de qualquer maneira. Uhum. Sabe, eu acho que dá, tipo, essa ideia, tipo, acho que foi igual um joguinho bobo que tem na internet, que eu tava jogando, se não me engano, acho que é um ano atrás, tipo, era um joguinho de tiro, mas em 8-bits. E, tipo, você tinha vários heróis. Aí eu falei, pô, tipo, um montão de herói bobo. Do nada apareceu o Robocop. Eu, caraca, eu vou ficar só com esse agora. Tipo, eu nunca mais toquei. Eu só com o Robocop. E 8-bits. Eu falei, pô, tipo, é o Robocop, sabe? Eu não vou morrer com o Robocop. Não tem condição. Fica, tipo, Robocop aquela... não morre, né? Ele leva porrada pra caralho, se foge, mas não morre. A geração que viu o Robocop é a nossa geração. É, na verdade, é a geração do Bruno, um pouquinho antes. Ouça, tudo bem, cara. Tudo bem. Eu aceito isso como um elogio. É uma geração que agora começou a ver esses grandes remakes do cinema, né? Que a gente tá numa fase de... Parece que é uma fase de falta de criatividade dos roteiristas, que tá tendo um remake pra caralho. Não, acho que é a falta de coragem dos produtores. Porque o filme com roteiro bom é só em qualquer evento de filme independente que tu Isso viu. É verdade. É falta de coragem dos produtores. É, pode ser também, pode ser isso também. E aí você tem um monte de remake e, pô, vários remakes que estão decepcionando muito, cara. Decepcionando muito. Dos últimos remakes, o único que eu gostei foi o de Star Trek, cara. Acho que eu não lembro o outro que eu tenha gostado. Cara, eu acho que o problema não é só com o remake, cara. Eu acho que, tipo, a ideia principal, acho que foi quando teve, tipo, aqueles filmes iniciais de heróis e coisas do tipo. A pessoa, vamos fazer um montão de coisa aí, esses filmes de desenho, de não sei o que lá. E, tipo, a maioria parece que o cara pensou que, assim, ah, eu vou colocar de qualquer coisa aqui, o pessoal que é fã vai gostar por qualquer merda que eu faça no filme. Não é bem assim, sabe? O pessoal que é, tipo, normalmente fã tem uma... Tem um... Quem se fudeu com isso? Ah, fala, pode falar. Não, quem se fudeu com isso foi a Warner, né? Que foi querer fazer os filmes dos heróis dela. O único que foi muito bom foi o Batman. Todos os outros que vieram foi uma merda. Mulher Gato foi uma merda. Lanterna Verde foi um lixo. Lanterna Verde. Foi tudo horroroso, entendeu? A Marvel que não cometeu a mesma burrice tá melhorzinho. Mas a Warner. Sim, Só não, fez merda. Assim, não, se tu pegar, foi só o Batman, né? Mas assim, eu acho que assim, eles cagaram tanto antes. Que assim, pra mim, tipo, o Batman foi tão foda, tipo assim, compensa todas as merdas feitas anteriormente. Agora, qual foi o. Qual foi o último remake que você assistiu, Felipe? Que tu gostou? Não, eu tava falando, o Vingador do Futuro. Vai debater. Pois é, cara. Eu não assisti o remake. Não assisti. Todo mundo. A maioria odiou, mas eu gostei, cara. É porque eu acho o primeiro muito. Eu acho o primeiro muito cafona, cara. Eu achei o primeiro muito brega, assim. Ficou morrendo lá no espaço, eu achava muito escroto aquilo. Eu gostei muito do visual do novo, achei mais legal. E tu, Arthur, qual que você lembra assim, aí, Arthur, que você gostou? Cara, o que eu vi foi o primeiro Star Trek. Eu ia ver o segundo, só que eu tomei tipo que um esporro da minha namorada, porque ela não tinha visto o primeiro. Então, caso eu visse o segundo e eu fosse ver com ela o segundo, eu ia tomar surra. Então, eu preferi não ver o segundo. Entendi. Preferi não ver o segundo ainda pra não tomar surra. Mas pra mim, pro primeiro do Star Trek, acho que esse remake, o primeiro já foi... absurdo demais. Eu cheguei a ver o trailer do segundo, eu acredito que também tenha sido muito bom. Entendi. Tirando o pau mandado. Ah, né? E o segundo tem o Robocop. Tirando o pau mandado, doutor Arthur. Tô zoando. Mas de fato, cara, tá muito bom. Eu recomendo também. E o segundo Star Trek tem o Robocop. É mesmo. Agora, olha só, eu acho que a gente meio que já esgotou mais ou menos o que a gente tinha pra dizer. Daqui a pouco a gente tá fechando o horário previsto. Eu acho que valeria terminar com a seguinte pergunta. Robocop é uma realidade possível ou não? Cara, agora pelo tempo... Pelo tempo de load... A pergunta foi tensa. Bem, se a gente tentar pensar no primeiro, que aí a gente coloca o fato da morte cerebral, de todo aquele problema, pelo que eu conheço pouco de biologia, cara, eu acho praticamente impossível. Eu acho o primeiro impossível, sinceramente. Não sei, eu posso estar enganado que a ciência é uma coisa maluca, né? A gente pode daqui a 20 anos estar vendo coisas que a gente nunca acreditou que realmente tipo, acontecesse, mas o primeiro eu acho muito improvável. Esse segundo, eu não sei como é, mas se talvez fosse uma ideia de uma perda de alguns membros e tipo, talvez um protótipo cibernético, eu não acho muito distante. Eu não acho, sinceramente, muito distante. A porque ponto muita de... gente pensa numa distância muito grande. Mas a ponto do cara cumprir uma programação? Porque eu acho que o pulo do gato desse filme... Eu acho que talvez sim. Não, mas eu acho que talvez sim. Porque, exemplo. A gente consegue dar sensações estranhas para as pessoas com certos impulsos nervosos. Então, talvez não fosse uma programação igual como se fosse um computador necessariamente. Como se fosse uma coisa tão simples como um computador. Entendi. Mas talvez seja assim possível que daqui a um tempo a gente tipo, entender a cadeia neural de uma forma um pouco mais com algoritmos ou coisas do tipo. Entendi. Aí tu daria... Tentar transformar de uma maneira mais... Daria... Tipo, pra mim, tipo, eu daria não muito distante, até porque tipo, ciência, depois que teve essa abertura maior pra ciência, a gente tem tipo, um crescimento de produção científica de uma maneira mais rápida a cada dia, né? Tipo assim, a gente teve muita mudança por muito tempo, porque ciência não fazia quase nada há 200 anos atrás. Marcelo, mas, agora se a gente pegar vida... agora, Marcelo a gente tem... Eu, quê? Marcelo quicando já na cadeira aí. Não. A gente tem uma produção muito maior. Tipo assim, eu não acho muito distante. Eu não posso falar a tempo, mas eu não acredito que seja tão improvável. Perfeito. Eu não acredito que seja tão improvável. Felipe, o que tu acha, Felipe? Então eu tomo quer ir antes, Marcelo? Vai lá. Eu vou tomar uma liberdade pra desmembrar tua pergunta em pergunta, duas. Pergunta, então. Manda ver. Porque aí o Arthur falou dessa questão do Robocop, existe o Robocop. Agora eu desmembro a pergunta. Vocês acham que é possível ocorrer o cenário daquela Detroit? Ah, sim, sim. Né? E de colocarem máquinas, nem que sejam máquinas, puramente máquinas, não híbridas com humanos, para limpar a cidade, limpar as cidades e coisas do tipo. Que você, eu sinceramente eu tenho medo desse cenário. Eu tenho medo, mas aí eu vou falar com uma coisa que tipo, não sei se você tem a mesma sensação. Eu acho que inicialmente dá pra se fazer um trabalho pra produzir isso. Mas eu acho que o medo não é só seu. Eu acho que é uma coisa do qual nós não estamos acostumados. É como se fosse logo quando fizeram o carro. Sabe, tipo, 30 km por hora, o pessoal tava maluco. Caralho, maluco, esse carro tá indo muito rápido. Então, eu não acho muito difícil tentar fazer isso como foi feito em Detroit. Mas eu acho que, inicialmente, para a sociedade, não seria uma coisa bem aceita, não. Eu acho que tipo, deveria ter, assim... Tipo, a gente tinha que estar num tempo onde, assim, você não pode dormir porque pode entrar um cara a qualquer momento e dar um tiro na sua cabeça. E, tipo, ser uma probabilidade é de 95% disso acontecer em todas as casas. Eu acho que precisa estar um caos tão grande a ponto das pessoas desistirem do medo das máquinas e controlarem tudo para esse cenário ser real, entendeu? Porque se não, eu penso numa coisa de muito tempo atrás, não pelo fato da produção científica, mas sim pelo fato do medo normal que todo mundo vai ter, sabe? Então eu repasso. Não é só o Robocop, vai também que naquele filme Eu, Robô, vai que na mesma coisa. É o medo do pessoal. Agora, ô Felipe, o que, que tu acha então? Detroit, Robocop, o que, que você considera? Não, na visão científica, né, eu acho que tá muito longe, mas na visão social, né, o mundo não tá muito longe disso aí não, né? É, eu sou partidário dessa opinião. Eu sou levemente partidário. Eu acho que é isso mesmo. Primeiro, eu concordo que o Robocop é uma parada distante, muito embora tenhamos conseguido avanços na parte de robótica aí, de reabilitação de pessoas com deficiência, né? E a gente tem avançado muito mesmo. Recentemente, um camarada aí conseguiu ter a sensação do tato com uma mão mecânica e demandou aí anos de pesquisa e tudo mais. Mas de fato, eu acho que ainda é algo que a gente tá tateando, né, ao longo aí desses últimos anos, com muita incerteza. Você vê, eu não aguento falar com o Eduardo, cara, que é o atendente virtual da minha operadora de telefone. Que raiva do Eduardo, cara, eu odeio. O cara chega pra... Quando começa, oi, boa tarde. O sobrenome dele não é Paz, não, né? Eu já fico meio bolado. Eu falo, putz, lá vou eu perder 2 horas no telefone. Quer dizer... Mas o sobrenome dele não é Paz, não. Não é. Se fosse esse, então, você ia perder 4 anos. Mas, então, eu acho o seguinte, que, de fato, a gente não está habituado com isso e tal. Agora, a visão de Delta City, que é uma sociedade... higienizada, é uma sociedade que não é uma... Higienizada é um termo Mas, forte, mas é verdade, é uma sociedade higienizada. Eu sei que é, mas... Nós temos grandes teóricos assim da sociedade, o Bauman, que é do cacete, você tem um cara chamado Guy Debord também, que fala do abuso do espetáculo na nossa sociedade. E assim, na verdade, as nossas relações, elas estão ficando cada vez mais assépticas, né? Tu pede a tua comida, você faz compra por internet e tal. Então assim, eu acho que de uma certa forma, a gente está se acostumando com essa coisa do virtual e de uma sociedade mais higiênica, do ponto de vista de... Vamos botar tapume na linha vermelha para cobrir a porra da favela. Porra, você tá entendendo? Então assim, essa sociedade eu não acho que ela também esteja muito distante, não. O Robocop ainda está. Agora, quando tiver AI e nanotecnologia, fudeu. Eu vou pra Marte. Colonizar Marte. Não, cara, mas o que eu penso... Eu até entendo tipo, esse fato do seu sentimento de estar muito distante. Mas quando eu coloquei de não estar muito distante, é porque eu coloco algo que acho que eu conversei há um mês atrás com... Marcelo, eu acho que a ciência ela cresce bastante, mas quando tem uma empresa que do nada quer fazer alguma coisa, investe, parece que as coisas crescem de uma maneira 800 vezes mais rápido. Então eu acho que se realmente alguém pensar em fazer isso e der dinheiro, o pessoal vai conseguir pesquisar de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápido, e para talvez isso ser... Para ser verdade, talvez uma empresa que tenha a mesma ideia de limpar todo mundo e vamos levar para algum lugar, investir e dar muito dinheiro aí. Eu entendi, mas eu por exemplo, ainda sou um pouco cético em relação a isso por alguns fatores. Um deles, principalmente, é a China. A China, cara, você sabe qual é a matriz energética da China até hoje? Carvão. 70% da matriz energética chinesa. Que é, assim, a potência de ascensão, é carvão. Então, assim, eu acho que muito dificilmente a gente vai contrariar todos os interesses de se manter soldado, gente de verdade, trabalhando e recebendo. Essa relação de exploração do, né, na ótica do trabalho e tal, ela dificilmente vai findar. E quando você fala de instituir um robô, você está propondo uma quebra de paradigma muito grande. Por isso que eu acho que ele está distante. Não estou falando do aspecto científico, porque os zootecnistas de plantão já vão dizer aí que já tem bateria nas costas de um rato, entendeu? Então, o problema não é, eu acho que, tanto a coisa da ciência, e sim como é que a gente absorve isso, entendeu? No âmbito social. Porque o Robocop não tem salário, meu irmão. Você vai bater de encontro com os conservadores, né? E eles estão ainda mandando na parada. Esses caras... Pô, imagina só, pô, amor robô. Aí, ó, que beleza. Algo pra, tipo, Bolsonaro ficar bolado. Amor, robô é gente? Vai liberar casamento. Robô. Robótico. Casamento. Como robótico. Robótico afetivo. Robô afetivo. Robótico afetivo. Cara, é aí que tá. Nossa sociedade nunca vai poder ter um robô Bolsonaro. Ai, caralho. Vai começar a limpar das minorias, meu irmão. Caraca, eu não quero nem imaginar um Robocop na mão do Bolsonaro. Enfim, então vamos lá. Considerações finais? Alguma observação? Alguém deseja falar mais alguma coisa? Ah, eu não tenho nada de especial, não. Só mesmo vou aguardar aí pra saber qual é a desse filme. E aí depois disso a gente bate um papo. Já refletindo o que a gente entendeu desse filme, afinal de contas, né? Vamos esperar aí. Então, o que eu ia falar, né? Como vocês estão falando do trailer, aí pra falar rapidamente, não sei se vocês perceberam o personagem do Samuel Jackson, que ele faz, né, o jornalista de direito, fica incentivando as pessoas. Ah, é a polícia, nós temos que varrer mesmo. Que, né, a gente vê que isso provavelmente é uma característica que o José Padilha deve ter feito questão de botar no filme dele, né? Que é essa visão, que é bem nacional, assim, você ter um personagem daquele. Ah, sim. Na TV. Eu tô muito ansioso pra ver esse desenvolvimento desse personagem no filme. Pô, legal, bem lembrado. Mesmo, já que todo mundo te falou pra alguma coisa, só pra terminar, tipo, a minha ladainha contínua desde o início do episódio, eu vou continuar falando que pra mim, tipo, teria ficado muito mais interessante se o Robocop fosse a continuação de Tropas de Elite 2. Teria sido muito mais interessante. Teria sido muito mais legal ser realmente a agora o inimigo é um robô. Vai ser, então. Agora o inimigo. Eu espero que eles justifiquem lá o porquê do Robocop original estar fora de linhas. Isso vai ser interessante. Eles vão justificar a migração de um tipo de robô pro outro. Ah, é porque ele aparece primeiro o protótipo dele. Muito parecido, e tipo, depois ele troca aquela roupa com uma roupa preta, né? Que eu achei muito maneiro. Meio de colã. Meio que um colã. Ficou. Acho que pra dar uma humanizada legal, eles deviam ter tatuado aquele braço dele de fora, mas tudo bem. Nunca, mas eu acho que... Se quisesse humanizar de verdade, eu acho tinha que a roupa preta. Igual rapper. Não, mas eu acho se quisesse... que... As palavras roupa preta. Ah, cara, mas se quisesse humanizar de justo, verdade, eu acho que ela deu uma. Tatuava love nos dedinhos do cara. Podia colocar um boné, tipo a barreta, né? Uma coisa meio que. Aí vocês já estão avacalhando demais. Hein? Bom, beleza. Então vamos aproveitar agora para desligar os equipamentos, fechar a porta do laboratório, que daqui a pouco os faxineiros estão chegando. Isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aí, agradecer a vocês esse apoio pelo esse novo projeto aí, o Laboratório 63, o novo podcast sobre ficção científica. E nós vamos falar de ficção científica em tudo, né? Só no cinema não, cinema, literatura, quadrinhos, videogames, seja o que for. Onde tiver ficção, a gente tá falando. Eu me despeço por aqui, dou um adeus aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, e vocês, gente. Aí. Até a próxima. Não esqueçam, galera. O inverno está chegando.